perder. Oi, eu sou o Big e o que é imortal não morre no final. Bom, galera, estamos de volta aqui com os Vada Plug. Tô meio chateado que eu não tô conseguindo mais postar na segunda-feira. Minhas semanas estão sendo um pouco ocupadas, mas vamos tentar aí no próximo, quem sabe, voltar pro dia original. Essa semana a gente tá tendo uma calmaria aí, né? Poucos lançamentos, poucos eventos além dos que a gente já viu aqui, mas mesmo assim tem coisa para anunciar. Queria falar do Old Dragon Day, né, que rolou semana passada e que eu participei, não com a minha mesa de jogo habitual, mas com a galera lá de Cabo Frio, entre eles o Igor Moreno, que é autor do Space Dragon, né, e ouvinte aqui do Vada Plug. Muito legal mesmo a aventura e a confraternização da gente lá na pracinha lá de Cabo Frio. Galera, muito gente boa. E a aventura bem mortal mesmo. Tive que tirar o pé, senão a galera nem derrotava lá o último chefe. Só saiu um personagem vivo e com 4 pontos de vida. Então, fiz meu trabalho. Bom, vamos lá. Vamos falar de eventos. Depois da bonança vem tempestade, compadre. Depois da bonança vem tempestade, compadre. Depois da bonança vem... Além dos já comentados aqui, né? O RPG na Ilha, a 7ª edição, vai rolar agora no dia 10 de novembro. Tem também o RPG Pará na Saraiva, também no mesmo dia. A gente já falou desses eventos aí. Fica aí com links na show notes para você ter mais informações sobre eles. Em dezembro vai rolar o 4º encontro virtual de RPG. A gente já vem falando aqui há algum tempo, mas para você não esquecer, se você não fez ainda o seu cadastro, não encontrou uma mesa para jogar, ainda dá tempo, falta menos de um mês aí pro encontro virtual de RPG. Corre lá no site do evento que você tem mais informações sobre como cadastrar sua mesa ou como encontrar uma mesa já cadastrada. De novidade mesmo, a gente tem só aí o anúncio do primeiro RPG Norte, a galera lá do Pará, mais uma vez mostrando por que o RPG está se deslocando para o norte do Brasil. Está previsto para março de 2013, um evento com a reunião de vários grupos e pessoas lá do Pará e também dos outros estados do norte. Serão 4 dias de evento, cara. Promete aí esse encontro lá em Belém, o primeiro RPG Norte. A gente não tem muita informação sobre ele, mas fica com o link na show notes aí pra você ler alguma coisa sobre esse anúncio. Tá chegando também o Um Anel, né, da Devi Livraria. Provavelmente quando você lê isso, ele já vai estar nas livrarias. A caixa básica do jogo da Cubicle 7, traduzido pela Devi, e é simplesmente o produto de RPG mais caro da história do Brasil. R$165 na caixa básica do Um Anel. Então, se você gosta do jogo, se você está interessado, procura descobrir aí onde é que você pode adquirir As Aventuras Além do Limiar do Ermo, beleza? Masturbação mental, tá me fazendo mal, tá me fazendo mal. Pra comemorar o Halloween, que foi semana passada, a galera lá do projeto Iniciativa Diamond, que são um grupo de fãs escritores que gostam do sistema, lançou aí o livro Metrópolis, adaptando o cenário de Hellraiser para o sistema Diamond. É um material gratuito, PDF, que você pode baixar de graça no link. E é bom ver que o sistema Diamond é um sistema que eu acho interessante, não morreu e a galera continua produzindo para ele. Fazer o quê? A gente... Falando de Cosa Nostra da Estúdio V, o João Paulo Francisconi avisou que finalmente chegaram lá os livros impressos de playtest que estão à venda lá na Retro Store. Mas se você ainda não comprou, pode correr lá no Ambrosia, o blog do Phil Souza, e concorrer a uma promoção para ganhar um Cosa Nostra. Clica aí no link da show notes e descubra como ter uma máfia própria na sua casa, na sua mesa de jogo. Quando eu achar que é, e se eu tiver afim? O que saiu de surpresa mesmo foi o Scar City, suplemento para Pocket Dragon, do Guilherme Nascimento. Bem interessante, o Scar City aborda um cenário meio Mad Max, assim, meio Blade Runner, futurista destruído, assim, onde os jogadores, além de sobreviver, tem que conseguir recursos, né, como gasolina, água. Eu não jogo Pocket Dragon, mas tô esperando que o Guilherme siga o mesmo caminho do Space, né? Adapte aí o Scar City para outro Dragon mesmo. Já que estamos falando de Redbox, vamos aproveitar e falar aí da final do Seu Mundo na Redbox, o concurso que vai eleger o próximo cenário de Old Dragon para 2013. 8 meses após o início do concurso, sobraram apenas 3 dos 110 inscritos. São eles o Tordesilhas, Sabres e Caravelas, o Terra Nova e o Terra Gélidas. Agora não rola mais voto popular, por isso eu posso dizer qual é o meu predileto, né? Além de eu ter gostado muito, é de um amigo meu, do pessoal lá da Dragon Fan Guild, do Rafael com PH, o Terra Gélidas. Tô torcendo muito para que esse seja o escolhido aí do Seu Mundo na Redbox. Mas boa sorte para todos. Tenho certeza que o pessoal da Redbox vai escolher a melhor opção para ser publicada. Se for normal, eu quero ser anormal. Novidades também sobre a Tomb of Horrors, ou como vai se chamar na Redbox, Cripta do Terror. O Dragon Day foi uma aventura que introduz a Cripta do Terror. Eu senti que meus jogadores ficaram interessados aí no Tomb of Horrors. Belo merchan aí da Redbox, parabéns mesmo. E se tiver tudo certo, quando esse podcast for ao ar, você já vai ter um link aí para você comprar na pré-venda. Avisando, pessoal, que pré-venda não é chegar, você clicar, comprar e chegar, tá? Pré-venda. Muita gente se confunde, sabe? Compra e abre o e-mail esperando estar lá um PDF bonitinho, mas não tá pronto ainda, tá? E o diferencial aí da Cripta do Terror é que os 300 primeiros compradores vão ganhar um brinde especial. Um kart com mapas, ficha de monstro, matriz de combate. Então, se você gosta aí de aventuras prontas, não pode perder a Cripta do Terror da Redbox Editora. Saiu mais um pacote do Day The Next, né? O segundo no mesmo mês. E me decepcionou esse pacote, porque eles voltaram atrás em muitas coisas que tinham feito nos pacotes anteriores. Tanto que eu nem imprimi. Achei que ficou muito quarta edição, apesar dos nomes e mecânicas disfarçadas. Mas aquele lance de pulso de cura continua lá. E poderzinho diário, poderzinho at will e por encontro, tá muito na cara mesmo, sim. Vou esperar que, assim como eu, a gringaiada não aprove. E eles dê um rollback aí nessas alterações feitas. Vamos ver, vamos esperar aí o próximo pacote para ver como é que vai ficar o Day The Next. A Retropunk mostrou aí o mockup da capa brasileira do Savage Worlds. Bem empolgante a capa, muito bonita. Agora é só esperar a editora liberar aí o financiamento coletivo e a galera meter bronca, porque é um jogo que vai valer a pena ter na estante. Se você não viu a capa do Savage Worlds Brasil, dá uma clicada no link da show notes. Sempre, sem perder o estilo. E a Jambô liberou mais informações sobre o Brigada Ligeira Estelar, seu cenário para 3D&T. Está sendo escrito pelo Alex Lancaster e ele mostrou recentemente na fanpage da Jambô alguns sketchups lá dos mechas, que são uma base bem forte do jogo. Em breve a gente vai ter mais informações sobre esse cenário de robôs gigantes no 3D&T. Obrigada Ligeira Estelar, fique ligado. E o blog da semana é o Vila do RPG. Galera que são meus parceiros lá de Fortaleza, que eu infelizmente antes de sair de lá não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas que estão agitando lá muitos eventos. Eles têm um evento periódico lá na livraria Feira do Livro, no meu querido bairro Montese. Mas o que o bicho pega mesmo é o FORPG, cara. Simplesmente um dos maiores eventos de RPG do Brasil. E eles estão com um puta site novo, muito bem feito mesmo, muito bonito. O pessoal do Vila tá mandando muito bem nas adaptações. Tá rolando lá uma adaptação de Star Wars para Space Dragon, tô no aguardo, galera. Tô esperando só vocês terminarem isso aí pra jogar Space Dragon Star Wars. Além de rolar também o videocast lá, o Drops da Vila, com notícias Se você quer um site completo e bonito, com adaptações, notícias e feito por uma galera aí proativa mesmo em eventos de RPG, não deixe de conferir lá o viladorpg.com.br. Um abraço aí pros bravos amigos Dimitri Gadelha e Sérgio Magalhães, e para toda a equipe do Vila do RPG. Bom, eu acho que é só. Vamos ficando por aqui, desligando as turbinas. Se quiser falar comigo, dá uma acessada aí no Twitter do Zoada ou então no Facebook, que eu tô sempre por lá. Falou?